sempre há da luta um pouco. Vejo casa sem reboco, sofrimento e solidão. E o homem aflito que recorre à cidade, como se a caridade devolvesse o que perdeu. Eu levaria minha vida no riacho, nessa serra com seus verdes, sua lua, seu luar. Mas a viola me fez este peregrino, e assim desde menino sou eterno caminhar. Enquanto o homem não trilhar a sua trilha e souber que este caminho ele mesmo deve abrir, ele e a vida serão dupla pequenina, qual inseto e lamparina, a voar, voar, voar. Eu levaria minha vida no riacho, nessa serra com seus verdes, sua lua, seu luar. Mas a viola me fez este peregrino, e assim desde menino sou eterno.